Boa noite, está no ar mais uma edição do Flutuar. Este programa que nos traz todas as variantes da música tocada em flauta. Neste programa temos mais uma seleção de bela música de flauta preparada para si. Esperemos que goste e que aprecie mais esta meia hora aqui na companhia da Antena Web. Thank you. Chegou a hora de vos dizer adeus. Ainda temos 3 músicas para que possam apreciar em flauta este belo instrumento que nos traz sempre melodias muito especiais. De minha parte, prometo voltar na próxima semana com mais um programa Flutuar, esperando que todos fiquem bem e que consigam aproveitar ao máximo. Continuem na companhia da Antena Web e sejam felizes. Thank you. Música.